volta à cena, representando a cidade de Santos para os quatro cantos, sempre chifrando do jeito que dá, neurose sempre há. Hoje mandei descansar, hoje só quero paz, pensar no que está por vir, sentar na rampa lá em cima e olhar pro jardim que o mundo inteiro conhece, tá no livro dos recordes. Aqui é o paraíso com muito mais mulheres. Um drink por favor, só pra poder começar, de bico seco não dá, tem muita água pra rolar. É lindo, meu sol nascer melhor ainda se pôr. A noite cai, cidade luz, pra balada eu vou. Tombar os aliados, as cachorras oriçadas. Isso aqui é Santos, eu não troco por nada. Acordar de manhã e ter à frente o mar é um privilégio de Deus, me obrigo a aproveitar até o último instante enquanto eu tiver vida. Colar no emissário e filmar a avenida da praia, só de 30 e tantos queimando os neurônios. Ou uma breja tomando, já tô meio tonto. Faço o que posso pra levar uma vida sossegada. O lugar eu já tenho, agora eu tô na batalha. Santos, guarda este nome para a eternidade. Atenção Brasil, essa é a cidade. Vem por aqui, Santos é assim. Lugar melhor em passado existir. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, o inteiro é assim. É bem por aqui, Santos é assim. Lugar melhor em passado existir. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, porque Santos é assim. Voltei, onde eu parei? Foi mal a sequela das chifras que pela cidade eu tirei. Eu sei que representei, eu sei que falha eu não dei. Eu sei que onde passei, fui bem chegado porque sei qual é a lei. Faz calor em Santos, pra mim tá sempre bom. Eu tô na praia de Itaquita, é verão. Dá mais um copo em mão, daquele jeito, gole a gole, globo cheio, agora presta atenção. Subo o morro e deixo Santos no que se sai. Pego as cachorras e traz, faço o meu trabalho. Santos todo dia, o ano todo é assim. Faça chuva, faça sol, não tem melhor pra mim. Nem pra mim, nem pro mundo, pra falar a verdade. Liga, fala na cena, representando a cidade. Sou quarto guerreiro da neurose e até o fim. Quem já veio sabe que é que de Santos é assim. Santos é assim, lugar melhor em passado existiu. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, o ano inteiro é assim. É bem por aí, Santos é assim. Lugar melhor em passado existiu. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, porque Santos é assim. Viver de frente pro mar, melhor lugar pra morar. Marquinha pra lá e pra cá, eu amo esse lugar. Vou pro rolê com os aliados, vou de frente pro mar. Não vai ver, vou ficar, a lua já vai voltar. Pra guiar nosso passo e poeta da noite tá aqui. Cucu desse lugar ontem e hoje é aqui. De Havaiana sem camisa está aqui dentro do canal. É nossa cara desfrutar desse lugar tropical. Curtinho só de mil graus, assim que é na real. Praia rabo pra cima, já tô passando mal. Cabeção até Amazônia, eu racho o bico de tudo. A fita é quente, Santos é assim, aqui tem de tudo. Tudo que eu quero e preciso pra poder relaxar. Muita mulher, água de coco, hoje esse pavo voar. Curtir o visual de cima, viajar nas mansões. Se aqui deu certo, tenho a minha e mais alguns e fãs. De bonde de asa delta, no porto na vila. No jardim da praia, essa cidade é minha vida. É embaçado existir, lugar melhor que aqui. Com qualquer no bolso, melhor ainda pra mim. Santos é assim, lugar melhor em passado existiu. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, o ano inteiro é assim. É bem por aí, Santos é assim. Lugar melhor em passado existiu. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, porque Santos é assim. É bem por aí, Santos é assim. Lugar melhor em passado existiu. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, o ano inteiro é assim. É bem por aí, Santos é assim. Lugar melhor em passado existiu. E quem chega aqui, não quer sair. Curte praia, sol e chifre, porque Santos é assim. É assim.